Sou Débora, sou coordenadora e fundadora do movimento Mães de Maio. O movimento Mães de Maio é uma rede de mães e familiares de vítimas do incêndio da polícia. Essas mães, elas se juntaram a nível nacional para dizer basta de extermínio dos nossos filhos. Enfim, as Mães de Maio, elas foram contempladas no dia 9 de maio, elas receberam a maior honraria que a cidade de Santos pode oferecer a quem se dedica à comunidade. Nós recebemos a medalha da Suba. Essa medalha, o movimento Mães de Maio, eles assistiram na semana do extermínio do nosso filho, familiares de policiais receberam essa medalha. E quando a gente recebe, depois de 8 anos da execução dos nossos filhos, a gente recebe como reconhecimento da luta. Mas nós não precisamos de medalha. Essa medalha nós oferecemos a todos os guerreiros, principalmente nossos filhos, que não estão mais aqui, mas sim a todos os guerreiros que trazem essa luta em prol dos nossos direitos. Que nós, o que está acontecendo no nosso país, onde as manifestações gritam: não queremos copa, nós queremos saúde, educação, moradia digna e uma segurança que valorize a periferia. Porque o verdadeiro alvo desse Estado fascista, desse Estado terrorista, são os pobres e os negros periféricos. E maio, para quem não se lembra, de 2006, foi executado no estado de São Paulo, no espaço de uma semana, mais de 600 jovens. E aqui na cidade do Guarujá, foi a região que mais matou. E infelizmente, as Mães de Maio do Guarujá, elas estão adormecidas. Mas nós não temos medo desse gigante, porque as Mães de Maio é muito mais. Nós dizemos sim, nós não vamos se curvar, nós não temos medo, porque o medo jamais vai alimentar os fascistas, os assassinos que mataram nossos filhos. Nós, essa semana, conquistamos uma das maiores vitórias. Onde familiares são submetidos à revista, mães que vão visitar seus filhos no sistema prisional, elas são submetidas a uma revista vexatória, mas uma revista humilhante. E nós sabemos que a maioria das drogas, a maioria dos celulares que entram para dentro dos presídios são pela mão da gente. A gente sabe disso, a gente tem consciência disso. Mas nós desafiamos o Senado no ano passado. E eu estava em Espírito Santo fazendo uma atividade com jovens de lá, a juventude negra do Espírito Santo, que é para mim também é uma juventude correta. E nós falamos que se o Senado não prestava para nada, a gente deveria quebrar. E no auditório tinha uma senadora. Ela provocou uma audiência pública no Senado e como moeda de troca para mim poder estar presente, porque eu queria uma audiência, não uma audiência fascista como eles estão acostumados a fazer o poder público, mas sim uma audiência que eu tivesse resultado. E esse resultado veio agora para nós, como presente. O fim da revista vexatória era o projeto da própria senadora Ana Rita, que nós desafiamos ela, porque nós somos mulheres do desafio, nós somos mulheres que surpreendem. um Brasil sem grades. Porque quem está atrás das grades são pobres negros periféricos. A gente entra dentro dos presídios, a gente se depara com um navio negreiro. A gente tem consciência que quem está lá são os pobres. Porque eu fiz um debate com o desembargador do estado de São Paulo, do PJ, e perguntei para ele quantos ricos ele colocou atrás das grades na deletada. Ele me respondeu: nenhum. Eu perguntei para ele por quê. Ele sendo simplesmente, ele chegou para mim e falou que os advogados têm brecha na lei. Que brecha na lei é essa? Eu perguntei imediatamente. E ele falou que as brechas na lei é uma brecha que só o cifrão pode oferecer, a venda de sentença. Ele só faltou falar da existência da venda de sentença, que a gente também sabe que existe. Porque se não houvesse a venda de sentença, os 600 jovens assassinados em maio de 2006, os inquéritos deles não teriam caído no arquivamento, principalmente do meu filho. Eu estou falando por mim mesmo. Eu falo pelas mães de Maio. Eu falo pelo Estado. Pelo Estado que não tem a coragem de nos responder quem matou nossos filhos. Quando a gente vê mais de 600 inquéritos arquivados, a gente vê que foi um massacre. Um massacre no espaço de uma semana. Que nem na ditadura militar se matou tanto. Essa ditadura que todos comemoram, dizendo que acabou a ditadura, eu tive coragem de olhar na bolinha dos olhos da presidente Dilma e falei para ela, no final do ano passado, quando eu fui contemplada com o Prêmio Nacional dos Direitos Humanos: não quero esse prêmio! Esse prêmio não é meu! Esse prêmio é de todas as vítimas do Estado brasileiro! E nós queremos, sim, nós queremos um Brasil para todos, um Brasil do direito. Direitos, os direitos sociais. Quando a gente vê nossos políticos, agora é hora de eleição, e nós somos culpados desses miseráveis desgraçados que estão lá nos roubando. Nós somos culpados, porque nossos políticos de hoje, nós temos culpa. E muitas vezes a gente se deixa por causa de salário. E as mães de Maio já ouvem várias oferecidas. Operenda de vagas, as mães nunca quis, porque as mães não se vendem. Porque somos nós por nós mesmos. Se nós não lutamos por vocês, quem lutará? O meu filho, ele não precisa mais que a mãe lute por ele, mas sim por justiça. E nós lutamos pelos vivos. É pelos vivos que nós lutamos. Pelos vivos que nós lutamos. Pode ter certeza que nós lutamos e conseguimos. Em maio e abril, os MCs pararam de ser assassinados, porque nós colocamos o dedo na ferida e nós falamos que quem estava debaixo do capuz era o Estado. E em abril, não houve assassinato dos MCs, porque calaram a boca, eles querem calar a boca da nossa periferia. Mas nós, com certeza, temos dever, não só as mães de Maio, mas cada um de vocês tem o dever de se unir. Porque o Estado, eles brigam e eles são unidos. A direita briga, mas eles são unidos. E nós, movimentos sociais, nós brigamos por causa de picuinhas. E as mães estão aqui para unir. Porque se elas não fossem por união, jamais eu ia perder meu tempo para estar aqui no Guarujá. Mas eu estou aqui, porque eu me alimento do calor humano. Eu me alimento dessa luta. Se não fosse essa luta, com certeza, eu não existia mais. Eu não existia mais, porque vocês não têm noção de perder um filho. E principalmente para o Estado. Eu não perdi meu filho para a droga. Eu perdi meu filho para o Estado. Nós perdemos nosso filho para o Estado. A gente está aqui. E eu tenho certeza que em qualquer quatro cantos do país, a gente tem certeza de dizer isso. Tem o jovem sendo executado. maio de 2006 também era a Copa do Mundo. E as mortes do nosso filho foram encobertas pela Copa do Mundo. Então, cada Copa do Mundo há uma vacina ética na periferia. E é muita preocupação com todos vocês. Não tenha medo. Vão para a rua se quiser se manifestar. Mas com sabedoria. Com sabedoria. Porque nós estamos vivendo num país de exceção. Nosso Estado está num estado de exceção. A gente não tem para onde correr. A gente só tem um único caminho, se unir. Não deixar o egoísmo tomar conta de nós. Se unir. Porque quando as mães se uniram, elas avançaram. Quando nós se unimos, nós dissemos, vindo resistir, resistindo de vida de morte, nós empatamos no estado de São Paulo. É, praticamente tocar a boca para as mães do Maio, mas eles pensaram, né? Pela munição, nós estamos aí, graças a Deus, e estamos brigando pela nacionalidade. E quando o Renato, a Liana, o Marcolino me convidou para estar aqui, hoje, eu não pensei duas vezes, mesmo se as mães não conseguiram vir, porque a maioria trabalha, a maioria são mulheres que não têm marido, criaram os filhos sozinhos, e a maioria delas trabalha em salão de beleza. E todos aqui sabem que no dia de sábado é o dia que elas mais ganham o trocadinho delas. Mas eu espero conseguir trazer todas aqui, essas mães de maio. Porque elas precisam do colo de vocês, elas precisam do abraço de vocês. Como eu estou aqui, levando esse abraço e esse colo, para me poder continuar me alimentando e dizer que o Estado pode ser um gigante no meu país também, mas as mães de maio é muito mais. Na terça-feira, nós estamos lançando no Estado de São Paulo, a partir das 10 horas, com a coletiva de imprensa, junto com a Justiça Global, lá do Rio de Janeiro, o programa dos Defensores de Direitos Humanos Popular. Os Defensores de Direitos Humanos Popular, ele está sendo atacado, vários dos quilombolas, os índios, as lideranças estão sendo atacadas pelo Estado de Exceção. E nós lançamos esse programa, né, a Justiça Global pediu para as mães emplacar com ela, nós emplacamos a pedido da ONU, nós estamos lançando e dizendo, vamos para a manifestação sim, e os defensores vão estar colocando seu corpo, colocando sua cara na frente e dizendo, não temos medo, somos brasileiros, gostamos de futebol, mas não era hora porque nós precisávamos ver a política social enfrentada dentro da nossa periferia, não ser estupada como eles fizeram. Então, desde já eu agradeço essa oportunidade e quero dizer a vocês que eu vou ter que sair daqui mais uma meia hora, porque eu vou viajar, mas eu estou aqui para dizer, quem quiser ir acompanhar as mães de maio no dia 10, a gente vai fazer a coletiva de imprensa na parte da tarde. Vai ter uma agenda cultural e depois uma comemoração, porque a gente não pode só sentir as balas de borracha e o sentimento do Estado. A gente tem que comemorar entre nós, porque nós somos seres humanos. E dou um show para vocês, dou uma palestra e espero que vocês sempre lembrem dessa mãe, que essas mães é a luta por vocês. Muito obrigada.